777, 660 kHz e 83,1 MHz. Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Vibe Mundial FM. A Vibe Mundial apresenta programa Terra e Luz. Natureza em Ação, com Evani Carrasco. Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Terra e Luz, Natureza em Ação. Hoje com um tema bem controvertido, como sempre, que a gente procura trazer temas para vocês que te façam pensar e entender melhor toda a espiritualidade, para viver de uma forma mais harmônica, mais feliz. Mas, antes disso, eu queria agradecer a todo mundo que compareceu ao ritual do dia 27, o cabaré, que foi um sucesso, vai ficar na memória, né? Esse cabaré vai ficar na memória. Não percam, porque a gente sempre tem rituais nesse estilo para trabalhar a nossa autoestima, o nosso poder de sedução. Nosso telefone é 11 940 34 31 60 e você encontra a gente em todas as mídias sociais. Instagram, arroba Bruxa Evani, no YouTube, Bruxa Evani. E a gente também tem rituais todos os sábados na Nova Ordem do Sol. E o próximo ritual já é de marinheiro, todo o povo do mar. Um ritual de marinheiro, próximo sábado, 4 horas da tarde. Você tem um encontro marcado com o povo marinheiro. Nosso Instagram da Alma da Floresta também é um Instagram que você tem que visitar. Por quê? Ele é @almadafloresta.loja. Lá, gente, você vai encontrar todos os produtos mágicos fabricados pela Bruxa Evani, pela equipe da Bruxa Evani, com todo o conhecimento que nós temos de ervas, de magia. Então, são produtos específicos para você, produtos específicos para resolver problemas, situações incômodas, ou até para dar uma melhorada e um upgrade nas suas energias e relações, por que não? E além da plataforma de cursos e e-book mysticalweb.com, mystical com M-Y, mysticalweb.com. Lá você vai ter cursos de mediunidade, cursos de espiritualidade, curso de bruxaria, de tarô dos animais, de aromaterapia, palestras, e-books, você tem uma gama de produtos que podem fazer milagres pela sua vida. É milagre mesmo, vale a pena, muito a pena você dar uma passadinha, uma olhadinha lá. Vamos ao nosso tema de hoje, exercícios da fé. Que será que é fé, gente? Porque a gente costuma atrelar fé à religião. O que, que é a tal da fé, gente? Vamos lá, vamos pegar primeiro a definição. Vou ler a definição para você. Fé é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nesta ideia ou fonte de transmissão. Entendeu? Então, fé é aquilo que você acredita. Tá, isso aí tem a ver com religião? Você acha que tem a ver com religião? Porque quando você fala fé, ela está sempre ligada a uma corrente religiosa ou filosófica. Ai, você é pessoa de pouca fé, você não tem fé, tá. Ah, eu não acredito em Deus, por isso que eu não tenho fé. É isso mesmo? A fé é alguma coisa fora de você? É alguma coisa que você precisa provar? Se você precisa provar, ela não é fé. O que, que é? Como é que você exercita essa sua fé? Todo mundo acha que fé é uma coisa de evangélico, né? Porque é o evangélico que fala muito da fé. O católico fala da fé, mas fala menos. O evangélico fala muito da fé. E as nossas mídias sociais agora é o tempo inteiro coisas falando de fé. Mas ela não te fala como você professa essa fé sem estar numa religião. Então é assim, se você não é afeito a uma corrente religiosa ou filosófica, né? Se você não é afeito a esse mundo, fica difícil você entender ou entrar nesse assunto fé. A fé é a sua certeza que vai dar certo. É aquela certeza que a coisa vai acontecer e que está tudo certo se não acontecer também. É aquilo que você não tem, você não sabe explicar, como você também não explica o amor. E aí eu vou te perguntar, qual a sua crença? No que é que você acredita? Não estou falando de Deus, não. Eu estou falando no que você acredita na sua vida. Você pode acreditar em extraterrestres. Você já viu algum? Como é que você acredita? Você pensa sobre isso? Como é que você acredita no que uma pessoa está falando? Como você sabe que aquilo é verdade? Como é que é... O que te faz acordar todos os dias? Você sabe qual é o seu propósito de vida? Propósito não é uma coisa de evangélico. Propósito é uma coisa que você tem que ter, é o motivo pelo qual você vive. Ele não tem a ver com a religião evangélica. Ele é uma coisa humana. Você tem que acordar e tem que ter um motivo para estar vivo. Esse motivo é o seu propósito. E o que segura esse propósito é a sua fé. Você tem que ter certeza de que aquilo é o certo a ser feito. Esse sentimento é a fé. Por que eu estou falando de sentimento? Porque a fé, o sentimento ele é diferente de emoção. Vamos começar explicando isso daqui primeiro, né? O sentimento, ele vai falar da confiança, certeza, o crédito, a fiança, a firmeza, a segurança em suspensão. Né? E o oposto da fé, a gente está definindo fé ainda, ó. O oposto da fé. Quando a gente fala de confiança, a gente está falando tudo aquilo que você sente e não sabe explicar, né? Que é isso que eu acabei de falar. O oposto da fé, o pessimismo, indecisão, dúvida, suspeita, procrastinação, covardia, descrédito, receio, medo. O medo é o que mais atrapalha. Falando de sentimento, sentimento é aquilo que é espontâneo, que nasce no coração. Por isso, tudo aquilo que eu te falei definindo fé, ele está como sentimento. E a emoção? A emoção é reativa, ela surge na mente, como a paixão. Se você tem que pensar sobre o assunto, se você tem que organizar ideias, se você consegue definir, ela é uma emoção, porque ela surgiu na mente. Então, ela não tem a ver com o sentimento. Difícil de entender isso, né? Então, a gente vive mais na emoção do que no sentimento. Quando a gente fala assim, escuta o teu coração, não é uma coisa muito difícil de fazer? Porque coração não fala e a gente entende. Escuta como uma coisa de ouvido. Então, o escuta aí não é uma palavra muito adequada para você falar sobre sentimento. Sentimento você não escuta, sentimento você sente. A fé é um sentimento, porque você não define, porque se você consegue definir, você consegue juntar várias palavras, vários conceitos para entender esse sentimento. Mas se você vai conseguir definir, né? Ela é reativa, ela vai surgir na mente. Aí quando você fala de religião, porque eu acabei de falar que religião você junta sempre com fé. Quando você fala de religião, você fala de um conjunto de normas, né? Fundamentado em conceitos mentais. Se ele é fundamentado em conceitos mentais, ele está falando da mente, ela surgiu na mente. É a ideia de alguém organizar um estilo de vida voltado a um assunto, a uma divindade. Se ele é fundamentado nisso, se ele é produzido na mente, se ele surge na mente, ele se identifica com o ego, portanto, ele é uma paixão. Por isso que mata-se pela religião. Horrível isso, né? Mata-se pela religião. Por quê? Porque ela é do ego. A minha é melhor que a tua. Você é macumbeiro, eu sei mais do que você. O meu centro é melhor do que o teu, a minha igreja é melhor que a tua, o meu pastor sabe mais que o seu, porque ela é ego, ela não é divina, ela não é um sentimento. Aí quando você vai falar da bruxaria, é pior ainda, porque você precisa muito do seu poder pessoal para fazer acontecer na bruxaria. A bruxaria todo mundo sabe, é uma teia, ela funciona como uma teia, por isso que o símbolo é uma aranha. Então ela é uma teia, uma grande teia, é uma teia energética. Quando essa teia, ela fala do poder o tempo inteiro emanado para todo mundo que está ligado naquela teia. Só que para você usar essa teia, você tem que definir qual é o seu poder, o seu propósito, como você vai fazer. Você tem um código de éticas, porque é lógico que você não vai prejudicar o outro, porque você tem um dedo apontado para frente e três voltados para você. É óbvio, mais o dedo apontado para a teia. É uma questão de inteligência, não ferir leis universais. Lógico. Quando você fala isso, você está falando de fé, porque você tem que saber aqui dentro, é sentido, é sentido. O que que acaba acontecendo? Quanto mais se desenvolve o poder, quanto mais ele aparece nas mídias, quanto mais ele é divulgado, mais se trabalha a emoção, porque você é obrigado a estudar para saber como as leis naturais se processam, a física, a química, a biologia. Estudando, você parte para ideias, tudo que surge na mente e vai desenvolvendo paixões. Paixões são emocionais. Quando você entra no campo da emoção, você sai do campo do sentimento. Então, você para de sentir para viver no ego, uma ilusão. Porque o certo seria você sentir todo o poder que a teia emana, todos são poderosos porque estão todos juntos vibrando no mesmo sentimento. Quando você puxa só para você, para o seu ego, eu sou melhor, eu isso, eu aquilo, eu ganho dinheiro, isso saiu do campo do sentimento, entrou no campo da emoção e deixou de ser fé. Aí é ego e aí é ilusão. Porque o poder de verdade, ele não está contido dentro de uma pessoa. A pessoa desenvolve características através do seu propósito e acessa essa grande malha de energia criativa e puxa para si um pouco desse poder e faz a coisa acontecer aqui no nosso mundinho. Isso é fé. Ai, será que eu consegui explicar? É difícil de entender? É, mas é interessantíssimo. Outra coisa que é interessante também a gente saber, que o que o que pode ser sentido muitas vezes não é compreendido. Então, a fé você pode sentir o tempo inteiro, tá? Você tem que sentir o tempo inteiro. Nada pode atrapalhar aquele sentimento. Eu não sinto agora e sinto daqui um pouquinho. Eu sinto e acabou. Não é eu penso isso agora e posso mudar de ideia daqui um pouco. Porque se eu mudei de ideia, eu não senti. Eu pensei, eu mudei de ideia, né? Outra coisa. Onde tem o medo é diferente da fé. E tem o medo, não tem fé. Onde a gente aprendeu muita coisa sobre isso? Na época da Covid, né? A Covid, por que que todo mundo ficou desesperançado e estamos com problema até agora? Essa onda de depressão, ela tem a ver com o medo. Porque nós ficamos, segregados dentro de casa. A gente não pôde sair para canto nenhum, a gente não pôde falar com ninguém, a gente não pôde abraçar, a gente não pôde transar, a gente não pôde nem comprar nada no supermercado. Então, e o medo de que alguém que a gente gosta morresse, a gente não pôde falar com os nossos parentes, tá? Pelo medo de transmitir alguma coisa. Quando você tem medo, você tem falta de esperança. Falta... Aí você não usa a energia da criatividade, não usa benevolência. Você se vitimiza e se afasta da alma. Quando você se afasta da alma, lembra a teia da bruxa que eu acabei de falar? É esse campo das possibilidades, é um campo eletromagnético que envolve toda a Terra, tá? E envolve grupos específicos também. Todas as nossas ligações, elas produzem um campo de energia. E esse campo é o campo das possibilidades e que estão ligados ao nosso contrato, o contrato da alma quando você encarnou. Porque você acessa o que você deseja, de bom ou não. Você é responsável pelo que você acessou. Se você acessou esse você não acessou, por exemplo, porque você teve medo, você saiu do campo das possibilidades. Esse campo de possibilidade, tá? Ele é baseado nas escolhas da nossa percepção da gente mesmo. O medo, ele influencia na percepção de quem nós somos. A sua capacidade ou não, o seu potencial de amar ou não, sabe? A certeza de que você pode, de segurança ou não, o que eu posso fazer ou não. Então, quem você define quem você é, definindo quem você é, você vai escolher nessa base. Então, se você se definiu errado, melhor rever. Porque aí você está fora da fé. Por causa de quê? Porque se você se definiu, você pensou sobre o assunto. Se você pensou, você trabalhou a emoção, lembra? Porque surge na mente. Você deixou de sentir. Então, você se sente bonito? Você se sente capaz? Eu não estou perguntando se você é. Eu estou perguntando se você se sente. Como você se sente, você se define. Como você se define, você faz suas escolhas. E essas escolhas, elas podem estar no infinito campo das possibilidades ou não. Aí ela vai atuar positivamente ou não. Isso é fé. Você se definir direitinho, sem mais nem menos, tá? O seu sentimento, de acordo com o seu sentimento. É ele que vai falar. Se a sua percepção é amorosa, percepção sobre si mesmo é amorosa, você vai ser guiado por seu propósito, que é o contrato da alma. Não tem erro. É a tal da intuição. Não, eu sei que é isso. Eu vou por aqui, porque eu tenho certeza que é isso. Como você sabe? Não sei, mas eu sei. Eu não sei como eu sei, mas eu sei. Isso é a fé. É isso que vai levar você para o sucesso, né? Aí você vira o próprio criador da sua vida. Você é o co-criador da sua realidade. E aí você recria a vida na Terra, mas justa. Porque se cada um criar a sua própria realidade baseado nesse sentimento de amor, nesse propósito, você já transforma tudo que está em volta. É o efeito borboleta, gente. Então, falta fé no mundo? Falta. Você só vai construir uma realidade, um mundo melhor, se você mudar o seu mundo. Você só vai mudar o seu mundo se você tiver uma... você se definir, você sentir quem você é e qual é o seu potencial. Fazendo isso, você faz validar o seu contrato de alma, que é o propósito que os evangélicos falam. É o contrato que você fez antes de nascer. Mas eles não podem falar de contrato porque eles não acreditam em reencarnação. Então, para ele, é o propósito de Deus para você aqui na Terra. Para mim, é o que você combinou lá que você ia fazer aqui. A Terra, falando como Gaia, como estrutura, ela precisa só de duas coisas: de fé e de amor para se expandir e iluminar. Porque se você fizer isso em você, você ilumina e fica que nem um mosquitinho na lâmpada. Quando tem uma luz, os mosquitinhos vão todos para lá. Porque você vibra amor, porque você vibra prosperidade, você vibra acertos. A sua vida caminha em direção a acertos. Você fica feliz. Então, você atrai mais felicidade. Porque, segundo as nossas leis universais, né? O segredo da nossa lei universal, você atrai mais daquilo que você vibra Mas, se você vibra amor, você atrai mais amor. Se você vibra acerto, você atrai mais acerto. Se você vibra o seu propósito, você atrai mais possibilidades. Então, aí, você cria uma realidade completamente amorosa e muito mais fácil para você viver na Terra. Aí você vai se cercar de pessoas que têm o mesmo perfil que você. A chance de você encontrar uma alma similar à sua, a tal da alma gêmea, alguém que se encaixe perfeitamente e que pense e olhe para a mesma direção, querendo as mesmas coisas da vida, é muito maior, porque você vai procurar aqui, ó, onde está todo mundo, onde tudo vibra no amor, na segurança e na ausência do medo. Não é fantástico? Então, quando você fala fé, não é você bater cabeça, não é você frequentar a missa todo dia, não é você ir para o culto, tá? Você vai para o culto se você sente essa necessidade, porque aí sim, mas você vai aonde a sua alma ressoa. Porque qualquer lugar é bom, porque eu já até fiz programas falando de sacerdote. Qualquer religião é boa, desde que ela faça com que você entenda exatamente isso que eu falei aqui. Como você alcança esse potencial de cocriar a realidade. Porque você quer coisa melhor que isso? Você sendo responsável pelas suas escolhas, você fazendo, assim, a lição de casa. Não, isso aqui, eu tenho direito de ganhar muito dinheiro, porque eu tenho potencial para isso. Eu acesso a teia magnética, eu acesso esse campo de possibilidades e eu consigo trazer essa prosperidade para que ela se manifeste aqui na Terra. O nome disso é fé, gente. É isso que é a tal da fé. Então, é se descobrir qual é o seu propósito, o que você vem fazer na Terra, entender isso, se definir de verdade, se sentir como pessoa. Eu estou falando sentir como alma, não sentir como corpo, mas sentir que você pode e que você é um Deus em potencial. Você é uma centelha divina que hoje está nesse corpo, que foi o corpo que você atraiu para você. Porque você atraiu um pai e uma mãe, uma genética, as possibilidades de desenvolver ou não determinadas doenças, a possibilidade de ter um tempo maior ou menor para suas experiências. Você atraiu. Hora de começar a atrair o que é bom de verdade para a gente. Hora de começar a atrair o que a gente precisa de verdade, o que a gente deseja de verdade. Isso é fé. Não é lindo? Ai, eu adoro. E eu posso te garantir que tudo isso que a gente falou existe. Dá para conseguir e depende somente de você. Você não vai achar num Deus fora, porque isso mora aqui dentro. É sentimento, é com esse sentimento que você se liga a essa grande teia, esse grande campo de possibilidades, que é essa teia da bruxa, para quem é da bruxaria, e é toda essa energia que envolve os seres iluminados e que conseguem fazer tudo acontecer aqui na Terra. Não é bacana? Ah, tem várias possibilidades para você fazer isso, tá? Então, 940 34 31 60 é o nosso telefone. A gente te ensina através de cursos, através de exercícios, através de todas essas possibilidades que a gente desenvolveu acessando essa grande teia. E com muita fé, sim, senhor. 940 34 31 60. E você encontra a gente em todas as nossas redes sociais. Faz a sua, segue a gente. Entra lá no YouTube. Aperta o sininho, faz toda a sua inscriçãozinha bonitinho, segue a gente, comenta, segue as nossas lives. Você sempre vai aprender alguma coisa até que chegue a hora que você entenda de verdade qual é o seu propósito e como é que a gente vai fazer você trabalhar juntamente com todos os seres iluminados, com tudo que a natureza te oferece, com todas as possibilidades e fazer a vida vida acontecer. Nós temos vários jeitos de fazer isso. Eu estou à disposição. Está aqui, Bruxaria Cultura. 9-40-34-31-60. Liga para a gente, que a gente vai saber certinho o ponto que você se encontra e o que vai ser mais bacana para você transformar a sua vida e atingir o seu, descobrir de verdade qual é o seu propósito. Bora ficando por aqui já. Um beijo para todo mundo e segue a gente nas redes sociais. Tchau! A Vibe Mundial apresentou programa Terra e Luz, Natureza em Ação, com Evani Carrasco. Você não precisa saber o que é radioterapia de feixe de intensidade modulada. Você não precisa entender de neuronavegador nem de ressonância magnética intraoperatória. Você só precisa saber que essa tecnologia está num hospital que é referência no tratamento do câncer infantil e que o nome dele é GRAAC. O Hospital do GRAAC atende mais de 3 mil crianças de todo o Brasil. 70% voltam a crescer saudáveis e ter uma vida feliz. Conheça, doe, é você quem faz o GRAAC. graac.org.br. Marcar um gol, um golaço, de letra, de cavadinha, de bicicleta, correr 100 metros, 200, 400, triatlon, Ironman, fazer um ponto, acertar o alvo, acertar na mosca, nocaute, e pom, fazer uma cesta, a cesta do jogo, do campeonato, a cesta do campeonato faltando um... Sabe a sensação de vencer no esporte? Pra gente, toda doação de sangue é assim. ProSangue, quem doa o sangue sempre vence. Acesse prosangue.sp.gov.br. Agora você pode ouvir a rádio da boa notícia, do otimismo, da paz, do amor, da autoajuda e da espiritualidade em mais uma frequência. 83,1 Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida, agora em duas frequências. 95,7 e 83,1 FM. Além, é claro, do 660 AM. Sintonize. Aqui é o deputado federal Alexandre Leite. O União Brasil é o partido que resolve. O maior exemplo é a cidade de São Paulo. Com o prefeito Ricardo Nunes, estamos fazendo uma reparação histórica, principalmente na periferia. Levamos sinal de internet, entregamos moradias populares e pavimentamos ruas. É obra que não acaba mais. Nosso compromisso é com uma cidade mais humana e socialmente justa. Junte-se a nós. Feliz é a União Brasil. União Brasil. Força e equilíbrio. Ouça agora na Vibe Mundial JBN, o jornal da boa notícia. Um tratamento para câncer de tireoide foi incluído no rol de procedimentos e eventos em saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória para os planos de saúde. A decisão foi divulgada pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que afirma que o medicamento deverá ser ofertado conforme indicação médica para pacientes em que a cirurgia e a radioiodoterapia não tenham sido efetivos. A ANS destacou que o rol representa uma conquista para os beneficiários e para a sustentabilidade do setor, já que as tecnologias passam por processo que inclui a ampla participação social e criteriosa análise técnica. Esta é a terceira atualização do rol feita este ano. A cobertura será obrigatória a partir do dia 3 de julho. Motoristas da cidade de São Paulo poderão ter desconto de 40% do pagamento de multas de trânsito, se não recorrerem da infração. Nas rodovias estaduais, ele já era válido desde março. O benefício é previsto desde abril de 2021, quando foi instituído o novo Código de Trânsito Brasileiro. Mas somente neste ano, o Estado e a Prefeitura aderiram ao sistema de notificações eletrônicas. Para ter acesso à redução do valor, os condutores deverão reconhecer a infração e abrir mão de apresentar defesa ou recurso à notificação. Qualquer proprietário de veículo automotor, pessoa física ou jurídica, pode aderir ao sistema. A oferta do desconto é baseada na economia de custos obtida por meio da digitalização do processo de aviso e das cobranças das dispensas da impressão das notificações de autuação e de infração e da análise de eventuais recursos. Ainda anteontem e ontem falavam sobre isso, na questão do desconto de 40% nas multas. Exatamente. Né? Que acaba assim, claro, logicamente, de certa forma, existe uma boa notícia sobre isso, né? As pessoas falam, mas multa não é boa notícia. Não, se você tem desconto em cima da multa, é uma boa notícia, né? Claro, multa não é boa, mas aí cabe a você, às condutor. Às vezes acontece, né? Às vezes acontece de ter esta multa. É, e multa, apesar mesmo, algumas pessoas parece que gostam disso, né? Outras, mesmo que não gostem e prestam bastante atenção, nem sempre você consegue escapar de uma ou de outra. Tem então, gente que gosta de uma pontuação, né? É impressionante, né? Um abate. Acha que está tirando nota. Nossa, essa nota aí ninguém merece. Ah. Muito bem, chegou o final de semana, Samira, e amanhã tem Super Bazar Místico. Bazar Místico na Casa de Portugal, aqui na Avenida Liberdade, número 602, é isso? Isso, bem em frente ao metrô Japão Liberdade. Não é em frente, não. É não? Não, não é em frente, não. Disseram também. Que em frente, anda muito, não? Não, anda um pouquinho, não anda muito, não. O que é esse pouquinho, vai? Um metragem, pouquinho, mais minutos, ou menos. Cinco minutinhos, tudo tranquilinho, bem. Tranquilinho, é na mesma calçada do metrô, muito bom. Então amanhã eu vou de metrô também, porque é mais fácil. Na verdade, né? É entre o metrô Liberdade e São Joaquim, aí vai então, de escolha. Dá uns 400 metros, mais ou menos. Não é tão ao lado, não. É fácil, gente, é super fácil chegar na Casa de Portugal. O local é super acessível. Entrada gratuita. Isso, vários comunicadores da rádio aqui, né? Estarão por como lá. Expositores e como palestrantes. Vale a pena conferir, toda a programação está nas nossas redes sociais, nas redes sociais do Bazar Místico e no bazarmístico.com.br. Muito bem, então fechado, marcado, combinado amanhã e domingão das 10 às 20 horas. A gente se vê lá. Ok, também estarei por lá amanhã. A você, ouvinte, uma boa noite, um bom descanso, um bom trabalho. Até amanhã às 10 horas. Boa noite, Samira. Boa noite, Toninho. Boa noite a todos e até amanhã. Você ouviu na Vibe Mundial JBN, o Jornal da Boa Notícia. Você ouve a Vibe Mundial FM, a rádio que toca a sua vida. Uma ótima noite para você. Começa agora, na Vibe Mundial, o programa Na Luz da Verdade, Mensagem do Graal. Para você que busca respostas para muitas questões da vida que você ainda não encontrou. Simples, direta e objetiva. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa da Mensagem do Graal. O meu nome é Luiz Cláudio e aqui vem um estudioso ou um estudante desse livro verde, de capa verde, aí na Luz da Verdade, Mensagem do Graal. E aqui nós fazemos uma divulgação do conteúdo que tem nesse livro. Esse livro traz muitas informações para o ser humano que está procurando valores mais elevados, valores mais úteis para a vida aqui na Terra. Porque a gente tem que saber por que nós estamos vivendo aqui na Terra. Qual é o objetivo? Será que é só o objetivo de trabalhar, juntar um pouco de dinheiro, ter alguns bens terrenos? Será que é constituir uma família, trazer filhos para essa família e... Será que é só isso? As pessoas que estão procurando algo mais para a vida, além das coisas materiais, coisas mais elevadas, mais nobres, ainda mais hoje em dia, aqui nessa terra que está acontecendo tantas coisas, tantas desgraças, tantos fenômenos da natureza. O ser humano trabalhou tanto aqui, com tanta liberdade que tem para mexer com a natureza, fazer grandes cidades, fazer muitas intervenções na natureza, E acontece que existem várias leis universais que a gente não está escrito em nenhum lugar, e essas leis universais ou leis naturais traz tudo de volta o que o ser humano planta. Tudo que o ser humano planta, ele tem que colher. Então, o que está acontecendo hoje em dia são retornos de coisas que foram feitas tanto há pouco tempo atrás como há muito tempo atrás. Porque hoje está tudo muito acelerado. E, em virtude de estar muito acelerado, essa lei do retorno traz rapidamente as coisas que são plantadas agora. É como se uma pessoa tivesse próximo assim de uma barreira, jogasse uma bola. E a barreira está lá longe, ele joga a bola naquela barreira, ela demora para voltar. Só que hoje em dia essa barreira está bem próxima, joga a bola, ela cai logo ali. É a lei do retorno que está trazendo as coisas muito rapidamente. Da mensagem do grau traz muitas informações. Eu vou trazer para você que está vendo o programa pela primeira vez alguns temas, alguns assuntos que a mensagem traz. Fala sobre as leis da criação, que é a vontade de Deus. Fala sobre a nossa origem, da onde nós viemos. As várias dimensões do amor. A nossa ligação com os planos superiores. Fala sobre os planos superiores e também fala a nossa ligação. Fala a história do espírito humano aqui na matéria. Fala sobre a responsabilidade individual, cada um tem. Fala também sobre o reino do milênio, sobre o julgamento final, a possibilidade de vida eterna no plano espiritual. Como é que se faz para nós conquistarmos essa vida eterna? É o tão falado do paraíso. Fala sobre também que Deus está fora da criação. Ou seja, o Criador criou a obra, nós participamos dentro dessa obra como uma personalidade como outras aí, mas ele está fora da obra. Deus está fora da obra que ele criou. E assim, nós vemos que a mensagem do grau traz muitas informações para você que está buscando a verdade. Você tem muita crença, as suas crenças através da sua experiência de vida são muito valiosas, são muito precisas, porque você já teve várias experiências aqui na Terra. Então, o estágio que você está num estágio muito bom. Se você está procurando se elevar mais ainda, você tem que se movimentar. É outra lei que está no universo, que é a lei do movimento. As pessoas que ficam paradas, que não estão buscando, não estão querendo progredir, essas daí vão ficando para trás. Mas quem está se movimentando e está querendo, essa sim vai para frente e vai conquistando através da experiência, no que ele fala, no que ele pensa e principalmente no que ele faz. Tudo isso são plantações do ser humano, intervenções na natureza ou intervenções com outros seres humanos que fazem laços kármicos para que ele possa, através do retorno, perceber o que ele está fazendo de certo ou de errado. Porque a gente não sabe direito interpretar quando acontece alguma coisa de ruim na nossa vida. E quando acontece alguma coisa boa, a gente fica feliz. Mas as coisas ruins, a gente fica sempre pensando, por que que aconteceu isso comigo? Mas a mensagem do grau explica que existe essa lei do retorno, e ela é uma lei justa, que só traz para cada um de nós o que nós plantamos. Veja a importância de nós estudarmos essas leis universais, e a mensagem do grau, por vários assuntos que traz aqui dentro, traz o grande erro que o ser humano cometeu até agora de usar muito o raciocínio, o intelecto, e deixar para um segundo, terceiro plano a utilização da intuição. A intuição está ligada ao cérebro posterior, que até ele, por causa que não foi muito usado, ele foi diminuindo e ele hoje é chamado de cerebelo. E a gente tem que voltar a utilizar a intuição para poder se equilibrar e poder se ligar com esses planos superiores. No próximo bloco do programa, eu vou fazer a leitura de alguns parágrafos desse livro e na terceira parte eu volto para falar com vocês a respeito de como você pode se comunicar com a gente e também entrar no nosso site. E eu volto já já. Desperta, ó espírito humano, eleva teus pensamentos, assim tereis paz e felicidade. É dever sagrado do espírito humano pesquisar por que motivo ele vive na Terra. A mensagem do Graal está disponível em 22 idiomas e em 90 países. Este livro não traz uma nova religião. Ele se dirige com toda a simplicidade a cada um individualmente, trazendo um conhecimento que pode ser aplicado na vida, independentemente de sua religião, cultura ou nacionalidade. Fique agora com alguns trechos da mensagem do Graal sobre o tema de hoje. Despertai. Quando finalmente tiverdes compreendido a criação como um todo, tal como é, quando não fizerdes nenhuma separação entre o aquém e o além, então estareis no caminho reto, mais próximos do verdadeiro alvo, e a ascensão vos proporcionará alegria e satisfação. Aí então também podereis sentir e compreender muito melhor os efeitos da reciprocidade, que com calor vital pulsa através do todo, uniforme, porque toda a atuação é impulsionada e sustentada por essa força única. Com isso, a luz da verdade despontará para vós. Em breve reconhecereis que para muitos a razão das zombarias apenas são o comodismo e a indolência, porque custaria esforço derrubar o que foi aprendido e pensado até agora e construir algo novo. Para outros, isso interfere na maneira habitual de viver, se lhes tornando por isso incômodo. E assim acontecerá que os homens, devido ao seu agir e pensar errôneos, cavarão sua própria sepultura. E quanto o espírito almeja encontrar a luz, aurir dela a nova força, percebereis no fato de que, junto com as lembranças do Natal, de quando criança, também desperta uma saudade indefinida, quase dolorida, capaz de enternecer passageiramente muitos homens. Esse enternecimento poderia se tornar o melhor terreno para o despertar, se fosse utilizado imediatamente e ainda com todas as forças. Mas, infelizmente, nessa ocasião, os adultos se deixam levar apenas pelos sonhos, sendo que essa força que está nascendo é desperdiçada, perdida. E com esses sonhos passa também a oportunidade, sem que possa trazer utilidade ou sem ter sido aproveitada. Mesmo que em tal momento alguns homens derrame algumas lágrimas, delas se envergonham, procuram ocultá-las e se recompõem num sobressalto que muito frequentemente revela uma teimosia inconsciente. Quantas coisas os homens poderiam aprender com tudo isso? Não é em vão que nas lembranças da infância se misture uma suave nostalgia. Trata-se de um sentimento inconsciente de que alguma coisa se perdeu, algo que deixou um vazio, uma incapacidade de ainda sentir intuitivamente como uma criança. Mas, certamente, já percebestes muitas vezes quão maravilhosa e refrescante impressão causa apenas com sua lembrança silenciosa toda pessoa em cujos olhos, vez por outra, desponta um brilho infantil. O adulto não deve esquecer que infantil não é pueril. Porém, não sabeis de onde vem essa condição infantil que assim pode atuar, o que realmente é. E por isso, Jesus disse: tornai-vos como as crianças. Mas a grande parte restante da humanidade não tem tempo para introspecção. São aparentemente homens terrenos muito atormentados, sobrecarregados de trabalho para conseguirem a realização dos seus desejos, as necessidades de cada dia, e por último também muitas outras coisas além disso. Não percebem que com a satisfação desses desejos, esses se tornam cada vez maiores, sem nunca terem fim. E aquele que assim se esforça, jamais terá sossego, nunca encontrará tempo para um despertar interior. Sem ter uma meta elevada para a eternidade, ele se deixa arrastar através da existência terrena, escravizado pelos desejos terrenos. Exausto por tais atividades, ele precisa finalmente também cuidar do seu corpo através do descanso, da mudança de ambiente e de diversões. Assim, evidentemente, não lhe resta tempo para as coisas extraterrenas, para o espiritual. Mas se de vez em quando surgir silenciosamente a intuição para o depois da morte, no melhor dos casos, fica pensativo por alguns instantes. No entanto, nunca se deixa dominar nem despertar por isso. Porém, contrariado, repele logo tais coisas, queixando-se que ele não pode se ocupar com isso, mesmo que realmente o quisesse. Também lhe falta qualquer tempo livre para isso. Alguns até querem considerar a possibilidade de que isso seja feito por outros. E não raro acontece também fazerem acusações contra o destino e resmungarem contra Deus. Para todos esses, evidentemente, qualquer palavra está perdida, porque eles nunca vão querer reconhecer que dependia somente deles mesmos a modificação disso. Para eles, só existem necessidades terrenas que a cada sucesso aumentam cada vez mais. Como que libertados de uma grande pressão, os que se salvarem então respirarão aliviados, rejubilando-se depois que as trevas imundas e repelentes, junto com as criaturas que a elas se apegaram, devido aos golpes da espada da luz, forem finalmente atiradas às profundezas a que pertencem. Então, a terra purificada de todos os pensamentos pestilentos ressurgirá virginal, e a paz florescerá para todos os homens. Você ouviu o conteúdo da Mensagem do Graal na Luz da Verdade. Saiba mais em www.mensagemdograal.com.br ou pelo WhatsApp São Paulo 11 942221357. Repetindo, www.mensagemdograal.com.br ou WhatsApp 11 942221357. E assim você teve a oportunidade de ouvir alguns trechos desse livro Na Luz da Verdade, Mensagem do Graal. Esse livro que foi escrito há mais de 90 anos, e o autor colocou nesse livro, em três volumes, são 168 capítulos. Ele deu conferências na época que ele estava escrevendo esses capítulos, e conversando com as pessoas, ele foi melhorando, entendendo mais ainda o raciocínio das pessoas, e ele foi colocando todo esse conhecimento sobre todos esses assuntos que nós falamos no programa e muito mais, porque a Mensagem do Graal traz informações e respostas para muitas perguntas que nós, seres humanos, temos. Aquelas perguntas que poucas pessoas conseguem responder ou respondem de uma forma que não é satisfatória e não nos agrada. Porque a gente vê pela natureza, os acontecimentos, que as coisas são simples, são muito simples. Né? A gente analisa assim o nascer do dia, é uma coisa tranquila, simples, o sol vai nascendo devagar, aparece no horizonte, vai subindo devagar, o dia vai devagar, mas o ser humano, ele acelerou muito a vida aqui na Terra. Ele não tem tempo para ver esses acontecimentos da natureza, que são as manifestações da criação toda. A criação toda foi feita e nós, como parte dessa criação, viemos do plano superior lá espiritual de uma forma inconsciente. E viemos aqui viver na Terra justamente para ter consciência, para ter contato com os seres humanos, ter contato com a natureza e, principalmente, descobrir essas leis universais. Muitas vezes aqui na história da humanidade vieram espíritos mais evoluídos para nos ensinar e ensinaram. Vieram também grandes mestres trazendo informação dos planos mais altos. E assim o espírito humano teve a possibilidade de aprender muita coisa. Só que agora nós estamos numa fase final dos tempos, onde foi dado muito tempo para os seres humanos aprenderem aqui. Então, chega numa hora que nós estamos passando, em outros programas já foi falado, a respeito do juízo, e é o juízo final. E isso, a Mensagem do Graal também fala detalhadamente, a respeito de como será o juízo para cada um de nós. Para cada ser humano acontece de uma forma no seu devido tempo. E essa experiência está sendo vivida atualmente, principalmente com a chegada desse grande cometa que está trazendo mais irradiações lá de cima do plano mais alto, aumentando a pressão da luz para que tudo seja peneirado, para que tudo seja purificado, vamos dizer assim. Então, o que é falso, o que é mentiroso, o que não é verdadeiro, não vai aguentar essa pressão que vem do alto. Eu deixo aqui para você todas essas informações e a possibilidade de você também poder começar a estudar esse livro, Na Luz da Verdade, Mensagem do Graal. Mas, a princípio, eu quero que você, se puder, entrar no site do Movimento Internacional do Graal. Você entra no site www.naluzdaverdade.com.br. Lá você vai ter conhecimento a respeito do Movimento Internacional do Graal, que esse movimento é em vários países, porque esse livro está escrito em vários idiomas. Você vai poder saber sobre o autor também. Você vai ter oportunidade de ler ou ouvir os 12 primeiros capítulos desse livro. Você pode ter essa possibilidade, tem o e-book lá e tem o audiolivro. Você também terá a possibilidade de ver outras obras. Tem uma outra obra escrita pelo autor da mensagem, Abdruchim, sobre os 10 mandamentos de Deus e o Pai Nosso. Ele faz uma reflexão de cada um dos 10 mandamentos, uma visão do século 20 e 21 dos 10 mandamentos. Como é que nós podemos aplicar os 10 mandamentos? Como é que esses 10 mandamentos estão abertos, assim como um leque, que não é só o que está escrito naquelas palavras, não matarás. A gente pensa que não matarás é só tirar a vida do outro, e não é bem assim. Você pode entrar em contato com o movimento aqui no Brasil através do WhatsApp. O WhatsApp é o DDD 11 942221357. Eu repito, DDD 11 942221357. Temos também o Facebook, que é o Movimento do Graal. E no Instagram, nós temos Movimento do Graal no Brasil. Você, para ver outros programas nossos aqui, você pode entrar no YouTube. No YouTube você vai ver muitos programas que foram gravados pelos 3 apresentadores do programa. No YouTube é Equipe na Luz da Verdade, Vibe Mundial FM. Eu termino por aqui, desejando para você muita paz, muita saúde e muito movimento na busca pela verdade. Até uma próxima vez. Câncer infantil é possível. Há 30 anos o GRAAC trabalha por isso. E hoje temos o orgulho de ser um hospital de referência no tratamento da doença. E com sua ajuda podemos sempre dar a milhares de famílias todos os motivos para acreditar. Para doar, acesse graac.org.br. Eu acredito. Há 25 anos, a Fraldão Baby se preocupa com o bem-estar do seu bebê, oferecendo uma linha completa de moda infantil, infanto-juvenil e acessórios, tais como berços, carrinhos, cadeira para o seu automóvel e muito mais. Além de tudo isso, a Fraldão Baby se preocupa com o seu bolso. Aqui você encontra os melhores preços do mercado. Venha nos visitar. O nosso endereço é Parque Dom Pedro II, 384, próximo à Rua 25 de Março, Estação São Bento do metrô. Maiores informações, acesse o nosso site www.fraldãobaby.com.br. Boletim informativo Vibe Mundial. O Centro Paula Souza, vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que administra as escolas técnicas e faculdades de tecnologia estaduais, as ETECs e as FATECs, abriu novos editais de concurso público para a contratação de professores de nível superior de diferentes áreas do conhecimento. Como o processo de seleção é realizado de forma descentralizada pelas unidades, o cronograma pode variar conforme cada edital. Os detalhes e os links de inscrição estão disponíveis na internet. Após localizar a vaga desejada, o interessado deve preencher o formulário e pagar a taxa de participação. Como requisito para atuar nas FATECs, o concorrente deve ter, no mínimo, nível de especialização lato sensu, além de experiência profissional comprovada na área. Para as disciplinas de língua estrangeira, é necessário certificado de proficiência internacional válido. Também há vagas para contratação temporária de professores por meio de processos seletivos simplificados. Todos os editais podem ser acessados no site cps.sp.gov.br/concurso-público. CPS de Centro Paula Souza. Repetindo, cps.sp.gov.br/concurso-público. Boletim informativo. Está no ar, pela Vibe Mundial, programa Luzes da Nova Era. Buscando, através da radiestesia e espiritualidade, a essência da alma. Com o terapeuta e radiestesista, Tiago Pimentel. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente a mais um Luzes da Nova Era, comigo, Tiago Pimentel, aqui nas ondas da Vibe Mundial 95.7 e também pelo YouTube da Vibe Mundial. Bom, hoje vamos falar daquele assunto famoso, já que a gente sempre trata no Luz da Nova Era, que é a radiestesia radiônica e as formas de trabalhar com essa energia mágica para fazer transformar a sua vida, para ativar essas vibrações poderosas para nos ajudar o que no dia a dia. Vou começar falando hoje da geometria sagrada. A geometria sagrada, ela é em volta de muitos símbolos, né? De muitos gráficos. O principal, o mais famoso, né, símbolo da geometria sagrada é o Flor da Vida, né? A Flor da Vida é aquele símbolo antigo que foi encontrado em ruínas lá no Egito, também em templos, tanto na Índia como na China. E são formas poderosas, né? Formas que contêm exatamente o quê? Todas as vibrações energéticas. Quando eu falo assim, como é que funcionam essas vibrações? São os que nem os gráficos da radiestesia. Vou mostrar um aqui para quem está no YouTube. E para quem não está, eu estou mostrando que é um pentagrama, né? Que é o tetagramaton, né? Que tem um símbolo do pentagrama no tetagramaton. Esses símbolos, então, cada linha desses símbolos emite uma frequência vibracional. Por isso que a radiestesia radiônica utiliza desses símbolos, então, para fazer essas ativações energéticas na sua vida, seja em qualquer área, seja para proteção energética, seja para ativação da prosperidade, seja para você equilibrar o seu relacionamento com o seu parceiro, com a sua parceira ou com os seus familiares. Bom, eu voltando a falar da geometria sagrada, então, que na verdade a radiestesia radiônica, né, o berço da radiestesia radiônica é justamente a geometria sagrada. Bom, dentre o símbolo que eu já falei, o Flor da Vida, tem um símbolo importante que forma todos esses símbolos, que é o círculo, né? Você fala, é um símbolo simples, mas ele tem o quê? Tem essa energia geradora, né? Essa energia cíclica, né? Para formar, então, o símbolo, né? Ele dá uma volta completa em 360 graus. E ele, tudo que está dentro dele está contido, então, de uma maneira que nem matemática, né? Está contido, né? Quando trabalhava conjuntos, é da mesma maneira, está contida aquela energia dentro do círculo. E faz o quê? Essa amplificação também. Bom, no Flor da Vida ele é formado o quê? Por 19 círculos. Aí temos outros gráficos também, que nem quando falou a pétala, né? Quando forma da, como se fosse uma flor perfeita, são 7 círculos, né? São a intersecção, então, de 7 círculos formando aquela pétala perfeita, que é exatamente qual gráfico da radiestesia radiônica? É o harmonizador. Então você coloca lá o nome da pessoa, faz o testemunho, você está harmonizando aquela situação em específico que você escreveu no testemunho. Então você harmoniza. Mas aí você fala, bom, mas como assim então essas linhas têm uma vibração? É, dá para ser medido, já foi medido em laboratório em hertz. É que nem as frequências, o que? Dos nossos sentimentos. Por exemplo, o sentimento do amor, né? Quando você está amando alguém, você ama, enfim. É um sentimento belo, um sentimento lindo. Dá para ser medida essa frequência, né? Também em laboratório dá para ser medida. Está acima de 500 Hz esta frequência. Da mesma forma, quando você sente medo também. Está sentindo medo, a sua frequência fica lá por volta dos 100 Hz. Você vê como abaixa, então? Esses símbolos da geometria sagrada, então, é exatamente o quê? São símbolos que têm aquelas linhas todas que formam esses símbolos. É uma alta vibração. Por isso que quando você coloca para trabalhar o seu nome, né, o seu desejo, na verdade, aquilo que você está querendo equilibrar na sua vida, você está vibrando alto, você vai alcançar aquilo que você está vibrando em harmonia, em paz, em amor, em alegria. Você está vibrando que nem os sentimentos altos que você tem, você está vibrando igual na geometria sagrada. Outro símbolo também, muito importante, não posso deixá-lo de lado de forma alguma, é o Vesica Piscis. São dois círculos e tem a intersecção entre eles, que aí forma o quê? Seria uma terceira, um terceiro círculo, uma terceira forma, e há um hexágono também no meio dele. E o que, que traz essa energia? Aí traz aquela concepção do trino, né, que temos nas religiões, o Pai, Filho, o Espírito Santo. Né? E traz na questão da árvore da vida, que é importante falar, como flor da vida, que eu acabei de dizer para vocês, está a árvore da vida bem no meio do flor da vida, traz a concepção que das três sefirás que estão no alto da árvore da vida. Então o Vesica Piscis, eles traz exatamente isso, dessa intersecção desses dois círculos, dessas duas energias, traz uma terceira forma, que é exatamente o quê? Keter, né? A energia de Keter, que recebe o quê? A iluminação do todo. Ela recebe toda a providência divina do Ein Sof ou Ein Sof Or, como falam os cabalistas. Então Keter, a primeira sefirá lá na ponta da árvore da vida, recebe essa energia, essa luz toda, passa para Hokmah. Hokmah vai trazer o quê? Aí pega toda essa energia e começa a idealizar, né, como é que vai ser. É uma questão mais... é um abstracionismo, vamos dizer dessa maneira, né? Bem abstrato, porque está concebendo então mentalmente essas formas. E quando passa para a terceira sefirá, que é Binah, aí sim que Binah traz energia da mãe, energia geradora, energia, a energia do círculo que acabamos de falar, traz exatamente o que? Essa concepção da nova forma que está vindo, então está gerando essa nova forma, e exatamente essa concepção. Então do Vesica Piscis, são dois círculos e a intersecção entre eles, formando uma terceira forma. Então essas vibrações são altas, nós conseguimos ativar na radiestesia radiônica, e cada forma ela vai representar exatamente o que? Como eu falei dos hertz, né, para você medir os seus sentimentos, o sentimento de paz ele vibra muito mais alto do que o sentimento de amor, e o sentimento de iluminação é a partir de 700 hertz, né, que ele vai vibrar. Então você vê que a iluminação realmente para chegar nesse ponto, que a gente não vai chegar pisando aqui encarnados do jeito que estamos, mas estamos aprendendo justamente a entender todo esse contexto dos aprendizados que temos no dia a dia para chegar uma hora lá, né? Quem sabe ser um ser crístico daqui muitas encarnações. Então, os símbolos então, da radiestesia radiônica, eles energizados, então, essas linhas de forma que formam esses símbolos, vão gerar essa frequência energética alta para ativar na sua vida aquilo que você está buscando. Por isso que eu trouxe aqui para vocês, eu já falei algumas vezes do tetragrama, então ele é muito interessante e ele traz a mesma correlação. Para quem está aí no YouTube está vendo, para quem não está na rádio, né, está escutando a gente agora. Então tem um T e um E do lado esquerdo do pentagrama, e 1 e 2, né, o número 1 e 2. E do outro lado tem lá o 1, 2 e o 3, que é o T, o R, A, do tetragrama, então da palavra, né? E por que que do lado direito, então, está 1, 2 e 3? Aqui 1 e 2 seria exatamente aquela concepção que eu acabei de explicar. Keter, a primeira sefirá, passando para Hokmah, né? Aquela abstração então, já das formas. Hokmah consegue já mentalizar essas formas. E aqui no 3 já é Binah, né? 1, 2, 3, então já é Binah, formando o trino, então formando a energia geradora. E tem um cálice do lado que é justamente o quê? É a forma da geração, porque você vai completar aquele cálice com alguma coisa. Então, você está gerando alguma forma. Você vê como o tetragrâmata, ele consegue traduzir para a gente inúmeras explicações. Temos agora, lógico, né, escritos aqui Adão e Eva. Temos várias correlações filosóficas, né, também do entendimento maior, qual é a energia que esse símbolo representa. Esse símbolo representa a proteção. É o maior símbolo de proteção que temos na radiestesia radiônica. Ele pode ser trabalhado de várias formas. Fazer, por exemplo, né, o fechamento de pontos telúricos e tudo mais. Ele tem com o círculo em volta e sem o círculo em volta. Quando está sem o círculo em volta, o tetragrâmaton, a energia vem e ele já dissipa aquela energia de baixa vibração no mesmo instante. E quando tem o círculo em volta, ele prende essa energia, então, essa energia fica presa no tetragrâmaton e ele também a dissipa. Mas tem essa questão de prender a energia ou não prender, que o tetragrâmaton faz e te protege. E como falava o Eliphas Levi, para quem não conhece, já pôde, né, acompanhar alguma leitura a respeito de Eliphas Levi, falava que os dois principais símbolos que ele só precisava utilizar para se defender e energizar era justamente o tetragrâmaton e também o selo de Salomão, que é para proteção. A gente vê como é interessante. Você que precisa, então, de uma energização na sua vida, você que precisa ativar alguma linha que não está bacana, ou no seu relacionamento, harmonizar o seu relacionamento, você está sentindo um desequilíbrio, né? Pôr de lado essas mágoas, né, essas desconfianças, e às vezes acontece. Marca uma consulta comigo, vou passar o meu telefone, o WhatsApp é 11 São Paulo 9-8862-3020. 11 São Paulo 9-8862-3020. A radiestesia radiônica, ela é muito perfeita. A radiestesia, ela faz as medições, a gente consegue diagnosticar o que está em desequilíbrio na sua vida. E a radiônica, ela vem o quê? Com a solução energética para isso. Ela vai reequilibrar aquela área na sua vida que está em desarmonia energética naquele momento. Bom, eu tenho muitos clientes de radiestesia, né? Sempre vem me procurar, não só para o relacionamento, como eu falei agora. Às vezes quer ativar a linha da prosperidade na empresa, fazer com que o movimento aumente na sua empresa, comece a vir mais gente, então. Ou pessoas que me procuram para proteção. Está sentindo que em casa as energias não estão tão boas, está sentindo um incômodo, está sentindo um cansaço extremo no dia a dia que não estava sentindo antes. Começa a ver que todo o ambiente, ele não está caminhando como está, começam até brigas dentro de casa, né, sem um motivo aparente. E aí eu peço sempre para a pessoa entrar em contato comigo, me explicar a situação, justamente para a gente conseguir medir e achar dentro da radiônica essa solução de fechar todos esses pontos aí energéticos nocivos dentro da sua casa e pôr o nome nos gráficos de defesa para a sua vida começar a caminhar como tem que ser a vida de todo mundo, sempre caminhando para frente de forma tranquila, a gente ficando longe dessas energias de baixa vibração. Eu tenho um recado legal para vocês também, que logo logo eu estou lançando o quê? O meu curso de radiestesia e radiônica avançado, que eu vou explicar então como ativar os tronos, né, os símbolos dos tronos de Umbanda, os pontos riscados, fazer justamente a medição pelo gráfico Árvore da Vida, né, que são 22 caminhos entre as sefirás, é justamente onde a sua vida está andando. Então, a gente faz pela numerologia pitagórica, você pega aquele número e você vai identificar em que sefirá você veio nessa vida e qual que é a sua missão, que cada sefirá quer dizer uma coisa. Então, se você, por exemplo, nasceu na sefirá número 10, que é Malkut, que seria exatamente o quê? O espelho, né, do nosso planeta, seria o plano espiritual, mas é uma coisa mais densa, mais ligada à Terra. Então, você veio justamente o quê? Para ter essa visão a respeito do mundo espiritual, né? Para entender que existe esse lado, essa espiritualidade, e você tem caminhos a partir de Malkut justamente para você percorrer, que seriam quais caminhos? Você pode percorrer, por exemplo, o pilar da severidade, que tem Hod, que seria a primeira sefirá à esquerda, você olhando na Árvore da Vida, que é justamente o quê? Talvez para você ser não mais duro com as pessoas na sua vida, não é para isso, mas você ser um pouco mais severo nas decisões, fazer com que as coisas tenham a justiça devida. Então, a gente veio para aprender determinadas coisas e nesse gráfico, nesse curso, quer dizer, avançado que eu vou dar de radiestesia e radiônica, lá na Consciência Cósmica, não tem a data, no próximo programa vou passar a data para vocês, nós vamos aprender justamente isso, a estar ativando todos esses gráficos e fazer essa movimentação no gráfico Árvore da Vida, para você conseguir ter um passo a passo, né, dos seus dias, né, que você está fazendo de certo, o que você está fazendo de errado. Você consegue fazer essa medição como se fosse uma previsão astrológica. Dá para trabalhar com a cabala desta forma, é muito interessante. Então logo logo vou passar para vocês, mas fiquem de olho também no meu Instagram, aí que eu posso já dar as novidades aí dessa data, né? Quem sabe antes do meu próximo programa, já no Instagram eu falo para vocês. Meu Instagram é Thiago com H, Radiestesia, Thiago com H, Radiestesia. Se inscreve lá, dá uma olhada no conteúdo postado, tá bem bacana. Todo dia eu tô colocando um vídeo novo explicando sobre a radiestesia e radiônica e de que maneira essas energias de fato podem ajudar na sua vida, podem ativar energeticamente aqueles caminhos aí que estão meio apagados. Então vai lá, então se inscreve lá, deixa o seu like também nas postagens, começa a me seguir lá no Instagram, que é Thiago com H, Radiestesia. Não perde isso aí, que está muito bacana a minha página lá, vídeos bem legais a respeito da radiestesia e radiônica. Bom, o que eu vou falar? Vou falar desse gráfico aqui, a Cruz Ansata. E para que serve? Seria um gráfico para você utilizar numa emergência. Você tem que mudar aquela energia de uma forma muito rápida. Então é um gráfico de energia inversa que a gente fala. Como você pode ver, esse gráfico aqui, nessa cor amarela bonita, ele é feito em fibra importada, com impressão em cobre. Esse gráfico eu comprei lá no portal da radiestesia. Fica a minha dica para comprar um material bacana para você que está começando a movimentar as energias da radiestesia radiônica. Então é www.portaldaradiestesia.com.br e lá tem todos esses gráficos que eu te falei, da árvore da vida, dos tronos sagrados de Umbanda. E esse gráfico aqui é a Cruz Ansata, e eu vou explicar para que ele serve. Bom, você precisa de repente vender um imóvel, você precisa de uma maneira rápida modificar uma situação de emprego que você está buscando. Você vai fazer o seu testemunho, vai colocar no decágono e fica na parte inferior do gráfico. Ele tem 4 pilhas cósmicas, serve o quê? Para amplificar essa energia. E aí você vai trabalhar esse testemunho, lógico, sempre fazendo o passo a passo da radiestesia, sempre usando o desimpregnador ou outro gráfico que retire aquelas energias pesadas que estão no seu testemunho. Aí sim você vai poder trabalhar com este gráfico aqui. E aí rapidamente as coisas começam a modificar essa energia. É para isso que a Cruz Ansata serve, é sempre um gráfico de emergência. Não deve ser usado o quê? De primeiro. Lógico que eu sempre falo, você que já tem essa experiência com radiestesia e radiônica, você vai fazer essa medição antes para ver realmente se precisa utilizar esse gráfico ou não. Que às vezes serão outros gráficos que você pode utilizar. Algum turbilhão, né? Turbilhão com o sol ou gráfico prosperador, justamente para dar andamento na ativação dessa linha energética que você necessita. Você está achando interessante o que a gente está conversando, você está se identificando ou tem algum problema, como eu falei, sente um cansaço extremo que não vinha sentido até então, está sentindo que a energia dentro da sua casa não está bacana, ou a energia dentro do seu trabalho, você sente que alguma coisa não está legal, às vezes você pode estar sofrendo sim num ataque energético, sofrendo uma magia de baixa vibração. E aí como você faz então para cortar, né, para limpar de vez essas energias baixas que estão vindo de encontro a você, que não eram suas, e simplesmente você sente esses ataques agora, você sente esse cansaço, sente essa falta de vontade de realizar as coisas. Dá para fazer essas limpezas? Lógico que dá, de uma forma rápida, as limpezas nós conseguimos fazer com a radiestesia radiônica e também colocar o seu nome nos gráficos de defesa. Entre em contato comigo, agenda uma consulta e vai lá, porque com certeza a gente vai conseguir reverter e limpar todas essas energias de baixa vibração que estão incomodando você no momento. Meu telefone e WhatsApp é 11 São Paulo 98862 3020. É 11 São Paulo 98862 3020. Ou você que está se interessando, achou bem bacana esse, nessa explicação que eu dei a respeito dos gráficos, das ondas de forma, da geometria sagrada, né, que é um dos berços, sim, da radiestesia e radiônica, né? Bom, eu tenho um curso online de introdução e prática à radiestesia e radiônica no Hotmart. É só entrar no meu Instagram, tem um link lá na bio do meu Instagram, já cai direto na página com desconto para você fazer esse curso. São 6 aulas online e tem lá a apostila para você baixar e poder acompanhar essas aulas. Eu falo um curso de introdução, mas é quase um curso intermediário. Eu passo bastante conteúdo. Você vai conseguir movimentar já as energias da radiestesia radiônica na sua vida, ativando todas as linhas que não estão hoje acordadas, acesas, né, na sua vida. Dá uma entrada lá no meu Instagram, então, me segue. E tem o link lá na bio para você fazer, então, a inscrição no curso. O preço está bem baratinho, está bem acessível, dá para dividir também. Então, meu Instagram é Thiago com H, radiestesia. Então, lá no link na bio tem, então, o link já com desconto para você fazer o curso de introdução e prática à radiestesia radiônica. Não perde essa oportunidade, então, de estar transformando a sua vida com as energias mágicas da radiestesia e da radiônica. Bom, vou continuar falando a respeito dessas coisas que acontecem e a gente não está esperando, às vezes, na nossa vida. Comigo também acontece os ataques energéticos, como eu estava falando há pouco. Mas a radiestesia radiônica, ela serve o quê? Para amplificar também algumas capacidades que nós temos. Por exemplo, se você está estudando para uma prova, você pode utilizar também nos gráficos da radiestesia radiônica para dar o quê? Uma intensificada, não na sua inteligência, mas dessa energia que você tem, que você está estudando, tá, essa energia para o estudo, essa questão mental. O quê? Fazer o seu chakra frontal, por exemplo, né, que é o seu chakra da intuição, justamente para você conseguir correlacionar tudo aquilo que você está estudando na hora de realizar uma prova com mais facilidade. Então, você vai o quê? Harmonizar o seu chakra frontal. Eu pego o gráfico, né, radiestésico que tem os chakras. Vamos ver se tem algum desequilíbrio lá. Se você está estudando muito, com certeza aquela energia ela já não está totalmente em equilíbrio, porque você está buscando um conhecimento novo a cada instante. A gente pode harmonizar essa energia utilizando um cristal. É muito interessante falar disso. Você pode utilizar um cristal. E não só o cristal, também utilizar o quê? Velas para fazer essa ativação energética do seu chakra frontal em específico. Justamente o quê? Para você ter essa concepção, essa intuição mais fácil, relacionado justamente com aquilo que você está estudando. Então você tem o quê? Vai amplificar o seu mental. Por quê? Porque já é seu. Todo mundo tem essa capacidade inata, está dentro da nossa cabeça já. O cérebro de todo mundo é igual. Então, às vezes, só falta o quê? Aquele empurrãozinho energético também. E outra. Aí eu vou dar algumas dicas além disso também, para utilizar ervas, né, que faz parte também desse contexto energético, para dar essa amplificada no seu mental. Não necessariamente você que está estudando só para passar numa faculdade, mas você que faz estudos também da espiritualidade, justamente para ter uma abertura maior do seu mental, você sempre está procurando aquele conhecimento que cabe para você, que amplifica a sua visão a respeito das coisas do mundo espiritual, que é muito importante a gente ter essa abertura, né? E outra, sempre está protegido. Por isso que eu falo, a proteção, independente do que você está fazendo na sua vida, essa proteção energética, como já os antigos falavam, né? Ah, põe um pedaço de alho no bolso, anda com um pingente, né, de um cristal perto do peito. Tem uma série já de formas de você se defender ou colocar o carvãozinho, né, num copo com sal atrás da porta. Não são crendices populares, mas sim uma maneira de você está absorvendo essas energias negativas ou do ambiente, ou as energias negativas que estavam miradas, né, para você, você deixar de se afetar por elas, por essas energias, né, de baixa vibração. Por isso que eu falo, essa proteção é muito importante. Se você não sabe como fazer, não tem ideia, se interessa pelo assunto, quer fazer o curso, eu vou dar a dica novamente. Entra lá no meu Instagram, é Thiago com H, radiestesia. Thiago com H, radiestesia. Tem o link lá na bio, que é o link já do Hotmart, que tem o meu curso de introdução em prática à radiestesia radiônica. Aí você clicou lá, já está com desconto esse link. É facilitado o pagamento para você realmente fazer esse curso. Tem a apostila para você baixar e acompanhar as aulas junto com a apostila. E lá eu passo toda a proteção que você tem que fazer no seu dia a dia para se livrar desses incômodos energéticos de baixa vibração que vêm contra você e acabam prejudicando o andamento do seu dia a dia. Além disso, eu dou um plus nesse curso online meu no Hotmart, que é o quê? Eu dou um brinde, que seria um curso à parte, que é justamente a consagração dos amuletos, para você ficar totalmente protegido contra essas energias de baixa vibração. Não perde essa oportunidade. realmente, só para você que está escutando agora, entra lá, está com desconto. Logo, logo o desconto não vai ter mais, só mais um mesinho de desconto agora, depois volta a subir o preço do curso de introdução e prática à radiestesia. Então, como eu falei, entra lá no meu Instagram, me segue, Thiago com H, radiestesia, clica lá no link da bio, já cai direto na página do curso com desconto e também dá para facilitar o pagamento, você pode dividir. É um baita presentão que eu estou apresentando para vocês. Ou caso você fale, bom, agora eu não estou com cabeça para fazer o curso, mas eu queria ter essas proteções na minha casa, ter o meu nome protegido contra essas energias, marco uma consulta. Meu telefone WhatsApp é 11 São Paulo 98862-3020. 11 São Paulo 98862-3020. Queria agradecer muito a todos que estão escutando, vocês que estão vendo o programa aí no YouTube, e que as luzes da nova era iluminem a sua vida. Um forte abraço e tudo de bom, e até o programa da semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Você ouviu na Vibe Mundial, programa Luzes da Nova Era, buscando, através da radiestesia e espiritualidade, a essência da alma, com o terapeuta e radiestesista Thiago Pimentel. Indicativo de frequência ZYD 994 95,7 MHz ZYK 777 660 kHz e 83,1 MHz Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Vibe Mundial. Rádio Vibe Mundial apresenta Momentos de Reflexão, na voz de Ivone Moreira. Prezados ouvintes da Vibe Mundial, sou Ivone Moreira, que o saúde e convida a um momento de reflexão. A história de Maria, mãe de Jesus, Lucas 1,36. Também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o sexto mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias, e saudou Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou em seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz, e disse: bendita tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar minha mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e a minha alma se alegra em meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o Poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre todos os que o temem. Amados, nossa reflexão sobre a Virgem Maria é importante. Vamos conhecer o texto que descreve o tempo do seu nascimento até a visita do anjo, e não é descrito na Bíblia. Oramos a divindade do conhecimento. Saúde. Vida longa. Felicidade. Riqueza. Poder. Justiça. E harmonia. Pelas sete divindades que protegem o universo. Pelo seu amor ao ser, pela sua bondade à vida. Por um poderoso pensamento elevado ao cosmo. Pelas sete lanças de fogo que atravessaram o infinito. Para livrar a terra de todos os malefícios, pelos sete dias e as sete noites de purificação no mar, por este fogo divino que queimou o mal da terra, desfez o mal feito nas águas do rio e do mar, o mal dos ares e todo o mal do fogo que não seja o fogo divino do vosso amor. Pelos sete dias que o povo de Josué rodeou as muralhas de Jericó, pela arca do Senhor e pelos sete sacerdotes que tocaram as sete buzinas para esta vibração positiva. Louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Não haverá pensamento negativo, nenhuma força maléfica que possa, com o poder das sete divindades que rege o princípio e o fim, e que nos protegem para todos sempre. Amém. Gostou da nossa oração? Quer conhecer a cor e a divindade que rege o dia do seu nascimento? Adquira o livro Espelho, o Prisma da Vida. 11-2776-1888. Vou repetir. 11-2776-1888. Novamente. 2776-1888. Agradecemos a Deus pela oportunidade de mais este programa, ao Antônio pela supervisão e aos nossos amados ouvintes. Desejamos que Deus os abençoe e guarde mais este dia e que a paz seja convosco. Quero estar ao pé do fogo. A Rádio Vibe Mundial apresentou Momentos de Reflexão, na voz de Ivone Moreira. Fogo ardente e gracioso que Jesus nos dá. A rádio que toca a sua vida. 95,7. Rádio Vibe Mundial. Neste horário, abre espaço para retransmitir o programa A Hora Milagrosa. Igreja Apostólica apresenta o programa A Hora Milagrosa. Dedicamos sincero louvor à Santa Vó Rosa, porque escolhida e preparada por nosso Senhor Jesus, foi e continua sendo a coluna principal desta Igreja Apostólica. Santa Vó Rosa recebeu a missão de manifestar a glória, o poder e as virtudes de Deus Pai e do seu Santo Espírito em favor daqueles que têm merecido a graça divina e de tantos quantos haverão de tomar conhecimento da mensagem que anunciamos. Ó ouvintes, o irmão Aldo foi a pessoa escolhida e preparada por essa santa de Deus para cumprir o ministério nesta igreja e para, em nome dela, transmitir ensinamentos que corrigem e indicam o caminho do bem às pessoas de boa vontade que se interessam pela doutrina de nosso Senhor Jesus e que almejam uma vida aprovada por Deus o Pai. Enquanto viveram na terra, esses santos de Deus foram fiéis no cumprimento da missão que receberam do Pai e do seu Divino Espírito. Mesmo depois de integrados ao poder celestial, eles continuam intercedendo diante do poder celestial em favor das pessoas de bom coração que creem em Deus Pai, em nosso Senhor Jesus e na Virgem Maria. Saibam, prezados ouvintes, que a Santa Vó Rosa e todo o poder celestial estão sempre atentos para livrar aqueles que assim creem da influência do pecado e da maldade e para preservar a originalidade dos ensinos doutrinários e de boa conduta que têm sido anunciados por esta Igreja Apostólica desde o início de sua existência na Terra. Sejamos agradecidos a Deus Pai e aos seus santos pelas incontáveis bênçãos que eles têm nos concedido, desde que passamos a crer e a confiar na mensagem apostólica do tempo presente. Convidamos os prezados ouvintes e internautas da Hora Milagrosa para que venham participar de reuniões que são realizadas na sede da Igreja Apostólica às quintas-feiras, aos sábados e aos domingos, com início às 19 horas. O endereço é Rua Baguari, número 158, bairro do Tatuapé, São Paulo, capital. Essa rua é uma travessa da Avenida Celso Garcia, altura do número 4.395. Serão todos muito bem-vindos. Ouçam a seguir um depoimento de fé enviado por carta para a sede da Igreja Apostólica. Durante uma cirurgia de retirada de vesícula realizada em abril de 2017, os médicos depararam com um tumor diante da impossibilidade de finalizar aquele procedimento indicado para a senhora Rosária Alves Santos. Foi realizada apenas a coleta de material para biópsia. Segundo os médicos, tratava-se de um tumor de origem cancerosa, fato que os levou a informar que aquela paciente teria somente mais 30 dias de vida. Essa informação muito abalou a família dessa senhora, que, firmada na confiança que deposita no poder e na misericórdia da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, entregou a sua vida nas mãos desses santos de Deus e passou a fazer uso continuado de água ungida, providência de fé que aliou ao uso dos medicamentos que os médicos indicaram para ela. No entanto, o resultado da biópsia foi negativo em relação à doença cancerosa diagnosticada inicialmente, indicação confirmada pela contraprova solicitada pelos médicos que muito se admiraram com a boa notícia. Por sua vez, a senhora Rosária e as pessoas da família dela são gratas e reconhecidas a Deus Pai e aos seus santos pela boa saúde que essa senhora desfruta há 4 anos, como informou ela em depoimento de fé remetido em outubro de 2021 de Paraíso do Tocantins, estado do Tocantins. A bênção da Santa Vó Rosa é um bálsamo para a vida daqueles que aceitam como Santa Bendita dos Céus. Vó Rosa, nesse lindo e bendito dia, festejamos teu aniversário. Recebeste o nome de Rosa e és a mais preciosa, gloriosa entre todas as rosas. Bendito dia em que a Senhora nasceu, neste século Jesus te escolheu, e um dom maravilhoso te deu, junto aos outros da direção, para nos levar a Deus. Vó Rosa, neste lindo e nosso louvor, também louvamos nossa Mãe Virgem Maria, a Deus nosso Pai e Jesus nosso Senhor. Estamos apresentando a Hora Milagrosa e na sequência vai falar-lhes o pastor João Stansey. Eu cumprimento todos os nossos prezados ouvintes, desejando-lhes toda a bênção do nosso Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, de Maria Santíssima e também da Santa Vó Rosa, esta Santa Poderosa que Jesus formou nesses tempos para ser o Consolador da sua promessa e poder representar todo o seu poder, a sua glória e também realizar a sua obra de salvação e redenção. Nós estaremos em nossa Igreja Apostólica comemorando no dia 10 de junho o aniversário do nascimento da Santa Vó Rosa e ao mesmo tempo o aniversário da existência da Igreja Apostólica, porque a Igreja Apostólica nasceu com esta santa. E a Igreja Apostólica existe é pela graça e virtude e poder desta santa. A Santa Vó Rosa, prezados ouvintes, veio a este mundo dotada de dons, virtudes e qualidades especiais, com a missão de revelar ao mundo a vontade e os planos de Deus para o tempo da regeneração. E também com a missão de revelar Jesus, formar a sua igreja, organizar seu povo e também preparar o pastor que Jesus havia prometido também. Que haveria um só rebanho, um só pastor, pois o pastor iria tomar conta da igreja e ela, Santa Vó Rosa, seria, portanto, a grande vencedora, ou seja, o Espírito Consolador da promessa de Jesus nosso Senhor. É muito importante que todos os nossos ouvintes tomem conhecimento desta verdade. Deus nosso Pai criou a raça humana para habitar neste corpo o Espírito criado por Deus. Portanto, cada ser que é formado e gerado no ventre materno, Deus o Pai, cumprindo a sua justiça, cria um Espírito e coloca naquele corpo. Portanto, esse Espírito, o plano de Deus é de que ele volte para ele. Segundo a sua vontade, ele cria um Espírito em todos os corpos que nascem nesta terra para que possam ser formados e criados como santos de Deus. E a Santa Vó Rosa, quando passou a existir aquele corpinho, Deus colocou um Espírito já com a esperança de que o seu Filho Jesus pudesse formar este santo que ele havia prometido. E o que é Consolador? Consolador é a pessoa que consola, que conforta, que traz alívio e lenitivo para um coração sedento de paz e consolação. Jesus nosso Senhor, ele é um Consolador. Ele foi enviado por nosso Deus e pelo seu Espírito com essa sublime missão. E veio com todo o poder do nosso Pai para realizar esta obra de consolo, de paz nos corações aflitos e ao mesmo tempo redimir a criatura humana. Este Consolador que ele prometeu seria com toda a virtude e poder dele, Jesus, do Pai e do seu Divino Espírito, preparado por eles e por Maria Santíssima para manifestar nos tempos da regeneração. Mas esta obra seria encarregado de realizar o Consolador que ele havia prometido. Portanto, a Santa Vó Rosa foi formada e criada para ser esta santa de grande poder, este Consolador, e veio com esta missão para ajudar os homens a entenderem a pessoa de Jesus, entender sua doutrina, sua personalidade e realçar todas as virtudes do Senhor Jesus e fazer valer sobre o convertido, isto é, sobre aquele que aceita Jesus de coração e resolve viver a vida que Jesus ensinou, o seu evangelho, seus mandamentos. Então, este convertido vai receber toda a graça salvadora de Jesus através desse Consolador. Portanto, o Consolador que Jesus prometeu viria para santificar e ensinar o povo do Senhor e guiá-lo no caminho do bem e da verdade. Portanto, a Santa Vó Rosa, como outro Consolador, com Jesus, são as duas testemunhas que está prometido no livro do Apocalipse, que estão executando nesses tempos atuais toda a obra de Deus, manifestando na terra o poder glorioso do nosso Pai. Entendam, prezados ouvintes e também irmãos apostólicos, o ministério que a Santa Vó Rosa vem exercendo na Igreja Apostólica, está ensinando, nos revelando através A pregação desta igreja é a lei do amor, é a lei da justiça, da bondade. Porém, esta lei do amor que ela vem nos trazer é para ajudar a cada um daqueles que passam a seguir a sua doutrina, a ter uma vida melhor, a ter uma vida mais dedicada ao bem, ser uma criatura que realmente possa viver uma vida divina, uma vida celestial, uma vida de paz, de bondade, de justiça. E o importante, prezados ouvintes, para que vocês sejam realmente alcançados por esta graça preciosa desta santa, é preciso crer nela, confiar nela e crer na missão que ela recebeu de Jesus. A missão de nos revelar os mistérios divinos da salvação de Jesus, do valor extraordinário do seu evangelho, do seu sacrifício. A Santa Vó Rosa, esta santa que nós pregamos, é de real valor para todos que nesses tempos crerem nela de todo o coração, aceitarem a sua mensagem, a mensagem que esta igreja está anunciando, aceitar a palavra do Santo Manualdo. Porque, prezados ouvintes, para que vocês tenham uma vida feliz e abençoada, é preciso viver a doutrina, o evangelho de Jesus, conforme a Santa Vó Rosa está nos ensinando. Não existe nada diferente. O que ela está nos ensinando, o que ela está nos mostrando através desta igreja, da sua mensagem, é que nós venhamos viver uma vida de mais amor, mais respeito ao próximo, a sermos justos, honrados e honestos no nosso proceder. E o principal, prezados ouvintes, que traz a felicidade é sabermos viver uma vida unida ao nosso próximo, ao nosso semelhante, em família. Então a Santa Vó Rosa veio nos trazer esta palavra, palavra que nos manifesta esta glória preciosa, a glória de viver uma vida dedicada a Deus, dedicada ao bem, ao seu próximo, ao seu semelhante. Ela veio nos ensinar a renegar toda a maldade, todos os sentimentos maus. Por isso que nós damos um grande valor a esta data, 10 de junho, porque é a data em que ela nasceu. E a esperança de Deus, de Jesus e todo o reino dos céus de que ela viesse vencer. E ela venceu, cumpriu a sua missão na terra. A Santa Vó Rosa também venceu todo o pecado. Venceu de uma forma em que ela sempre esteve ligada aos céus. Esteve ligada a Jesus, sempre amou a Maria Santíssima e, principalmente, ela sempre amou o seu próximo, sempre teve misericórdia. Ela viveu nesta terra, soube o que era viver,